de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas, em que horários você está ouvindo este podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um Teólogo de Quinta. E não, você não clicou no podcast errado, você não baixou o podcast errado, é que hoje a gente está com algumas novidades, vamos trabalhar com algumas coisas, vamos trabalhar de maneira diferente aqui. Para quem ouviu um episódio anterior do Teólogo de Quinta, eu sou o Natanael da Costa e hoje vou ser aqui o apresentador deste episódio. E quem é que eu vou estar entrevistando? Quem? Eu vou estar aqui com os manos conhecidos de vocês, Jonathan Fernandes e o seu brother Rafael, juntamente com o Phil. A gente vai conversar sobre um trabalho que eles fizeram, uma mixtape, um álbum bem massa. A gente vai conversar sobre eles, compartilhar sobre esse trabalho e vamos lá. Quero passar a palavra pro âncora, o patrão desse podcast, o senhor máximo, o nosso William Bonner. Jonathan Fernandes, cara, fala aí. Vamos começar com essa conversa aí com você se apresentando. Eu sei que a galera te conhece já, mas para começar, vamos seguir a ordem hierárquica, a hierarquia que tem aqui, né? Fala aí, brother. Seja muito bem-vindo aqui e primeiramente dizer desde já que é uma honra apresentar esse episódio e conversar sobre esse álbum, essa mixtape que eu ouvi, que ficou incrível. Jonathan Fernandes, começa aqui o nosso bate-papo, vamos lá. Primeiramente, mano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ainda não me acostumei com estar do outro lado, né? Eu sempre fui o cara que entrevista as pessoas, sempre sou o cara que falo com as pessoas, que pergunto. E geralmente quando eu sou entrevistado, quando alguém vem me fazer uma entrevista ou vem, sei lá, conversar sobre algum trabalho que eu fiz, eu fico meio acanhado, fico meio estranho. Mas enfim, Natanael, muito obrigado, mano, por ter aceito o convite, né? Pra quem não sabe, eu convidei o Natanael pra me apresentar. É até irônico isso, né? Pra falar sobre a minha mixtape que a gente lançou. Há uns meses atrás, a gente tava aqui com o Phil, né? O Phil tava apresentando, falando do meu EP solo, e agora o Natanael tá aqui, que eu chamei ele. Como o Phil passa por essa mixtape agora, então o Natanael foi que veio falar sobre a mixtape. Então, mano, pra quem não me conhece, eu sou o Jonathan, eu sou o frontman, né, do blog Teólogo de Campo de Futebol e o apresentador desse podcast que você ouve, Teólogo de Quinta. Fora isso, né, eu também eu tenho um projeto musical, uma Arca, que na verdade a Arca é o nome da produtora que a gente criou, e é um selo, o nome de um selo, na verdade, né, e a gente gravou nosso primeiro mixtape. Na tempo a gente queria gravar um projeto para colocar o selo aí nas ruas. A gente conseguiu gravar o primeiro mixtape e é sobre ela que a gente vai falar hoje. Legal, cara, show de bola. Agora, seguindo as apresentações, quero chamar também aqui para compor a mesa Phil, o editor do Teólogo de Quinta, o cara que une tudo que é produzido aqui, transforma nessa lindeza que vocês conhecem, que vocês ouvem. É o senhor que está por trás dos bastidores e que também participou da mixtape do Jonathan. Então, Phil, se apresenta aí, fala um pouquinho da gente, faça suas considerações iniciais, vamos lá. Salve, salve, tragam as crianças para a sala. Aqui quem está falando é o Phil. E olha, Natanael, o senhor está no céu, assentado no trono, cara. O senhor parece o velho, cara, não faz comigo, não. enfim, olha, muito obrigado pelo elogio de quem faz uma edição bem mais ou menos, porque eu faço isso em software gratuito, não tenho lá esse conhecimento todo, mas obrigado pelas considerações. E, Jonathan, se você está desacostumado em estar do outro lado da bancada, né? Você que é apresentador, mas está acostumado em ser o entrevistado, né? O apresentado da vez, né? Mas você vai estar falando de todo jeito. Imagine eu que, tirando o episódio que eu fiz contigo, eu não faço podcast há pelo menos uns 2 anos. Então eu tô bem menos acostumado, né? Eu acho que os últimos podcasts que eu fiz foi... 2 anos não, mas foi ano passado, quando a gente tinha o Pointcast lá no saudoso blog Outro Ponto. E de lá pra cá eu preferi me manter no backstage, né? Nos bastidores. Mas tá aí, tá tranquilo, vamos seguindo. Essa mixtape ficou muito bacana e eu acho que a conversa aqui vai ser boa. Vamos lá. Legal, e agora passando o bastão, dando continuidade na série de apresentações, vamos chamar aqui agora um elemento surpresa. Vai chegar mais uma pessoa aqui para brilhantar o nosso debate, a nossa conversa. Debate não, nossa conversa, né? O nosso bate-papo sobre o novo trabalho do Jonathan, o novo trabalho da Arca, que é o Rafael, o brother do Jonathan, que vai abrilhantar ainda mais esse papo aqui pra gente, comentar como é que foi esse trabalho. Rafael, seja bem-vindo e faça suas considerações iniciais. Vamos lá. Muito bem, queria avisar aqui pra todo mundo que esse aqui é o primeiro podcast, né, que eu tô gravando, e pra mim é uma honra aqui estar com vocês. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso, não sei muito o que falar, né, mas vamos lá, eu acho que isso aqui vai render essa conversa aqui que nós vamos ter. E eu tô preparado pra falar de todas as músicas, cara. Músicas aí que teve participações aí do Pio. Pra quem não me conhece, eu sou irmão do Jonathan, nome artístico Rafa Fernandes. Faço parte da Arca, né? E cara, vamos aí, porque vai render muito essa conversa e vai ser muito boa mesmo. Rafael, mano, prazerzão estar aqui com você, conversar com você sobre esse trabalho fenomenal, assim como é sempre bom conversar sobre boas coisas e com boas companhias, que é o que está acontecendo aqui. Então vamos lá, que esse papo vai render muito, e vamos divulgar esse trabalho aí e conversar sobre ele. Caras, então vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. De onde foi que veio a ideia de produzir esse álbum? Quem foi que lançou a proposta? Qual é o conceito inicial? E aproveito para perguntar por que esse trabalho tá vindo pra gente com o selo da Arca? Quais foram as motivações, os valores que levaram vocês a gerarem isso, a fazer essa relação? Então, como foi que foi dado início para essa mixtape e por que ele ganhou o selo da Arca? Jonathan, começa pra gente aí falando isso, tá? O que aconteceu, cara? De onde foi que veio a ideia de criar esse álbum e por que lançá-lo com o selo da Arca? Bom, na verdade tudo começou em 2016, né? No início de 2016, o Giovanni e eu, a gente, pra quem não sabe, o Giovanni é o meu vizinho, né? Meu amigo, também faz parte da Arca. Fez parte do meu EP solo, né? No projeto JF, cantando uma música comigo. E a gente criou um projeto chamado Sem Destino, inclusive tá disponível na internet, caso vocês queiram ouvir, no YouTube. Só colocar lá Projeto Sem Destino na Varanda. Foi o primeiro projeto que a gente gravou junto. E a gente tava gravando os trampos, mano. Nessa época a gente tava gravando os trampos aí. A gente tava produzindo muito, na verdade. Foi o período que a gente mais produziu, foi 2016. E em 2017, se eu não me engano, ano passado, a gente lançou, né? A gente lançou no final do ano de 2017, a gente lançou esse trampo. E a gente, pô, falando, pô, mano, a gente poderia fazer um selo, né? Criar um selo pra gente produzir. Porque tem outras pessoas também que colam com a gente, querendo gravar, escuta alguma coisa que a gente faz, fala, pô, mano, eu queria gravar um som, mas eu não tenho dinheiro pra pagar estúdio. Percebi que vocês gravam aí com a qualidade aí que pra mim, mano, no momento seria ideal e tal. E a gente, pô, a gente precisa de um cargo-chefe, a gente precisa de um nome pra que as pessoas possam colar pra gravar e ter notoriedade. Então o canal foi criado justamente pra isso, pra soltar os sons que a gente grava, né? Inclusive, essa primeira mixtape, ela tem até um teor como é que eu posso dizer? Um teor de negócios, né? É um teor de marketing. Porque a gente precisava de um trampo lançado no canal para que as pessoas pudessem ouvir e ligar, caramba, ali tem uma produtora que grava, eu vou já ligar para eles para produzir um som com eles. E a gente tem um coletivo, né? A gente tem, porque há dois momentos da Arca, tem a Arca o coletivo e tem a Arca a banda, né? Que a banda são os músicos, né? A gente que grava, a gente que produz, a gente que canta. E tem a Arca pelos bastidores, né? Que é a Arca, que é o coletivo, que é quem faz parte da administração, quem não canta, entendeu? Quem não faz parte do produto finalizado. É um projeto novo ainda, a gente não tem nem CNPJ, não tem nada disso, mas futuramente a gente pretende ampliar. Mas no começo tá só no começo mesmo, produções caseiras, bastante caseiras, enfim, mas a gente tá se aprimorando para tentar deixar o trabalho mais profissional possível. E mano, o Homem-Aranha Mixtape é o nome do trabalho Homem-Aranha, porque a gente gosta, primeiramente com o Rafael e eu, a gente gosta muito do personagem, né? Inicialmente o projeto era pra sair com o Rafael, o Giovanni e eu, né? Essas três pessoas rimando. Só que o Giovanni teve uns contratempos, a gente teve uma divergência de agenda e o Giovanni não pôde participar, não pôde gravar. E ele vai ficar pra próxima, infelizmente. E ficou somente o Rafael e eu. Então, Homem-Aranha Mixtape, porque a gente gosta muito do personagem. E se vocês perceberem, tipo, cada faixa, ela ilustra uma parte do Homem-Aranha, sabe? Tem faixa que fala de crise familiar, tem faixa que fala de crises com sonhos, projetos, enfim. Tem muitas faixas que falam de relacionamento, né? Que é o que o Homem-Aranha tem também. Ele nunca consegue ficar com a Mary Jane, nunca consegue ficar com a gata que ele quer. E assim a gente tem também essas crises aí, essas neuroses, enfim. Então a gente não encontrou personagem melhor, mano, pra dar um rumo pra essa mixtape. A personalidade do Homem-Aranha, do Peter Parker, né, enfim, tem muito a ver com a nossa, sabe? E é por isso que a gente resolveu dar esse nome. O Rafael vai falar mais um pouquinho sobre isso. Bem, mano, o Jonathan pode dizer aí como foi criado, né, o que levou eles a fazerem o selo até. E eu vou falar aqui sobre o que a motivação, né, que nos levou, que ele até falou, que primeiramente que a gente gosta muito do personagem, né, da história. Tudo que aconteceu, mano, foi um filme bem foda mesmo, que a gente, mano, a gente assiste até hoje, velho. Porque é muito legal, você não se cansa de assistir o filme. E quando ele me chamou pra gravar, bora gravar aqui um mixtape aqui da Arca, bora falar aqui, eu falei, bora, mano, Homem-Aranha, mixtape, eu falei, aí ficou, que eu já gostava muito do Homem-Aranha, antes dele me chamar pra gravar, né, aí quando ele chamou, eu falei, bora, eu me esforcei o máximo pra fazer as músicas e minhas partes e é isso daí, mano. Fio, cara, você tem duas participações no álbum, né? Nas canções Matuto e Sete. Fala pra gente como se deu esse contato aí com o Jonathan. Vocês já vêm de outros carnavais, né? Já realizaram outros trabalhos aí. Mas conta pra gente aí como é que se deu esse contato, como é que foi a tua contribuição artística para a elaboração desse álbum. Enfim, fala um pouquinho da tua participação aí nessas duas faixas e na mixtape Homem-Aranha. Comenta aí pra gente. Bem, Nathanael, sobre fazer algum projeto com o Jonathan, eu acho que desde que o Jonathan me conhece que ele vive querendo fazer todo tipo de projeto comigo, né? A gente já participou de vários blogs e tal. E na música ele também tem, faz um tempo que ele tem me chamado pra gente fazer alguma coisa, mesmo a gente morando tão longe, né? A gente mora em dois extremos, ele mora no Acre e eu moro em Recife. A gente tá literalmente no extremo leste e extremo oeste do Brasil. Mas com a internet a gente se aproxima, né? E aí, cara, na última mixtape foi solo dele, mesmo tendo algumas participações, mas a ideia foi dele. Mas em outros projetos anteriores ele até quis que eu participasse, mas eu não tinha tempo realmente, sendo sincero. Mas pra essa agora, mais uma vez ele me chamou, eu digo, agora dá, agora vamos nessa. E aí a ideia foi que eu participasse fazendo um verso em uma música dele, né, já com com o brother dele aí, com uma ideia já deles, né, lançada, e que eu criasse a ideia para outra música. Aí, no caso, eu participei fazendo um verso na música 7, que eles já tinham montado os versos deles, e eu mandei o verso inicial de Matuto. Né? Eu nem escolhi o nome da música, tá? Eu só mandei o verso, e aí... Jonathan, o verso e a batida, né? E aí o Jonathan escolheu o nome da música, que pra mim ficou bem apropriado. Aí foi basicamente essa aí a ideia, a concepção, né? Eu fiz as duas letras em poucas horas. Quer dizer, não foi poucas horas, eu passei dias tentando escrever alguma coisa que prestasse, me dividindo no meu trabalho e tal. Mas entre tantas ideias aí que vieram surgindo e tantos versos, eu comecei a juntar uns cacos. Vi que os cacos colados ficavam bacana. E aí eu passei a limpo e eu digo, beleza, agora com o que eu passei a limpo tá massa, né? E aí fechei duas ideias, né? A ideia do 7, que já era deles, e fiz o meu verso. E no Matuto eu comecei a namorar tem pouco tempo, então eu quis refletir essa apaixonite que ainda tá no coração, né? E aí eu coloquei aí essa temática na música. E aí o Jonathan completou de maneira magistral, velho. É assim que as coisas funcionam. Bicho, é muito massa essa conectividade, essa interação que a internet proporciona. Mesmo com a distância, né? A internet rompe essa distância. Tu e o Jonathan, mesmo morando tão longe, conseguiram compor, conseguiram se articular. E aí criaram duas obras espetaculares, que são a 7 e o Matuto aí, que estão na mixtape. Cara, é muito da hora. Queridos, eu ouvi a mixtape, achei muito massa. Existem algumas inserções bem interessantes. Na verdade, eu gosto muito de canções que tem inserções de falas, de trechos, quando bem feito, quando bem criado. Gosto muito e me chama muita atenção. Isso é uma marca, uma das marcas fortes do trabalho, né? São essas inserções. E isso daí ela acontece, é uma coisa forte. E aí, Jonathan, cara, como é que vocês se reuniram para escolher essas inserções, aquilo que vocês iriam colocar? E, na verdade, caminhando para aquilo que eu quero realmente perguntar: quais foram as inspirações de vocês? No que é que vocês se inspiraram, se basearam para poder compor as canções e bolar aquilo que ficou registrado nas canções? Quais foram as inspirações de vocês? Quais foram qual foi a base que vocês tiveram? De onde saíram as ideias que vocês transformaram em canção? Quais foram as inspirações de vocês para esse álbum? Fala aí pra gente. Foram muitas, né? Eu acho que quase todas as faixas, acho que 100% das faixas tem colagem, né? Que no meio do rap nós chamamos de sample, né? E, cara, a principal referência foi de cultura pop no geral, mas mais especificamente no Homem-Aranha, tá ligado? A gente sempre optou em colocar trechos do filme do Homem-Aranha, seja filme ou seja o espetacular Homem-Aranha, né, que é o desenho que a gente também assiste, a gente também é muito fã. E vale ressaltar, mano, a intro do projeto. Eu sei que você não perguntou, mas também é uma colagem, né, mano? A intro da mixtape, que tem uma moça falando lá, né? Que é a namorada do Phil. O Phil falou da namorada dele, né? Inclusive é a fala da namorada do Phil. E é o seguinte, mano. Projeto, a intenção principal era ser uma fala da mãe, né, que na verdade é minha mãe e é do Rafael. E aí acabou que no meio do projeto, da correria, mano, de gravar e de produzir, eu acabei perdendo o áudio dela e estava corrido demais para gravar outro. E eu falei, Phil, eu preciso da fala, de uma conversa tua, mano. Na verdade, eu postei no meu status no WhatsApp, mano, É só para os casais. Quem tiver aí falas de namorados e, enfim, aleatórios para mandar, pode mandar. E acabou que o filme mandou uma que eu falei, mano, essa tem que ser essa, velho, tem que ser essa. E ele me mandou e enfim, é uma fala aleatória, mano. Mas, tipo, que tudo que é aleatório não é aleatório demais que não possa ser explicado, né? Mas depois eu posso explicar melhor. A gente pode explicar melhor a intenção de colocar uma fala aleatória. Explicar o porquê que o aleatório tá ali, no aleatório, né? Enfim. E assim, mano, eu vou tentar explicar faixa por faixa, né? Em motivacional tem a colagem do filme Desafiando os Gigantes, né? Que é um clássico de um filme cristão. O nome da faixa é proposital, né? Multi de múltiplas, né? Múltiplas coisas. E vacional de motivacional. Então eu quis unir esse motivacional. E em Neymar tem a fala do próprio Neymar respondendo um repórter mal intencionado, que se não me engano foi na Copa América de 2015, que o Neymar estava suspenso e aí tinha ido, sei lá, curtir com os amigos e não podia jogar, e o repórter foi perguntar por que ele estava fazendo festa, e o cara nem podia jogar porque estava suspenso, né? E 76% foi a primeira faixa que a gente gravou pro projeto, que tem o áudio, que pra mim, mano, é uma das melhores faixas desse trampo. Eu tenho muito orgulho de ter feito, que é do Kung Fu Panda, né, que é icônica. Em calendário, eu acho que em calendário é a única faixa, eu acho que não tem nada. Em Matuto tem uma colagem do Chaves, né, que é a faixa que você não viu, que eu queria pegar alguma frase do Chaves motivacional, e a mais motivacional que eu encontrei, mano, pela internet foi essa. Em 7, não me lembro de 7 ter alguma coisa, em 7 não tem nenhuma colagem, não. Se tem, eu não tô lembrado, mano, mas não lembrar. Em Mary Jane tem a própria fala da Mary Jane, do Peter Parker escrevendo a Mary Jane, e o vilão também tem um trecho do Homem-Aranha, e como nossas mães. É curioso, mano, que Como Nossas Mães, que é uma referência à faixa como nossos pais do Belchior, né? E o começo de Como Nossas Mães é um locutor, né, de uma rádio local aqui de Rio Branco, que eu liguei pra rádio pedindo uma música pra uma amiga minha, Renata, e eu gravei essa parte, né? E eu falei, caramba, eu vou colocar essa parte em alguma música da mixtape, É a mente louca de produtor, mano. A mente louca de artista. E eu coloquei no início, mas tipo, também não tem nada a ver, mano. Tá bem aleatório. Mas eu quis colocar porque rádio remete a nostalgia, né? E também porque tá anunciando alguma coisa. Eu quis colocar essa faixa lá, esse sample lá, pra poder dar essa coisa introspectiva. Mas é isso. As colagens foi exatamente isso. A gente queria colocar. Na verdade, eu trabalhei com isso na. No meu EP solo, né, eu coloquei no áudio do Pedro Cardoso, na música 4K, e eu achei muito legal essa ideia, e eu resolvi colocar, porque como é o Mera Mixtape, conta uma história, né, mano, como eu já falei no início, quis colocar isso aí. Falando aqui rapidinho do sample, a palavra é sample, Jonathan, mas tranquilo, é porque eu que sou meio maníaco por idioma inglês. O sample da minha namorada. Cara, foi eu tava conversando com ela. Porque assim, a gente raramente conversa por áudio, né? Porque trabalho e tudo mais tal, não tem como estar parando direto. E quando a gente conversa por áudio, a gente prefere conversar por vídeo, sabe? Fazer uma chamada de vídeo. Porque a questão é que eu e ela, né? Não bastasse esse dilema meu e do Jonathan da gente morar super distante um do outro. Aí assim, a gente nunca programa as coisas na vida, né? A gente planeja tudo, mas no final das contas, às vezes sai tudo diferente. O que acontece? Eu sou de Recife, ela é de Salvador, 800 km de distância. E eu até coloquei essa referência na música Matuto, né? 800 km e tal. Você que ouviu a música, você vai saber. Você que não ouviu, vai lá no YouTube e escuta. Enfim. Então, tá sendo um relacionamento à distância, tá ligado? Mas a questão aí é que a gente não conversa tanto por áudio. Tipo, eu mando áudio e ela manda texto. Ou ela manda áudio e eu mando texto, tá ligado? É muito difícil a gente conseguir casar os dois pra ser por áudio. Porque quando dá, a gente vê, pô, se tá os dois conversando por áudio, então tá de boa pra gente conversar em tempo real. Aí a gente faz a chamada de vídeo. Mas nesse dia, ela mandou pra mim, porque ela trabalha na farmácia e as senhoras atendentes lá na farmácia vivem arranjando treta entre si. O chefe, ele é, sei lá, meio besta, assim. Quer dizer, não é besta, né? Ele é espertalhão, meio aproveitador, no sentido financeiro das coisas, né? Não oferece um salário tão digno. E aí vive fazendo uns cortes de custo que não tem nada a ver, né? Ele não deixa de pagar salário de ninguém, não, tá? Mas, por exemplo, minha namorada, ele chamou ela algumas vezes pra ser gerente, né? Eu estive lá, eu vi, conversei com ele, né? Porque você pode dizer, ah, é a distância, ela tá inventando. Não tá, não. Eu estive lá. Mas ele não oferece um salário suficientemente digno pra que ela seja gerente de fato, né? E aí, o que mais? O lugar onde ela trabalha, que é perto da casa dela, é meio que um centrozinho de comércio lá em Salvador. E aí ela tem muito comércio por perto. Aí ela vive me contando das coisas que acontecem lá. E ela foi e mandou um áudio pra mim sobre umas tretas lá das mulheres discutindo na farmácia, né, e tal. E assim, conversa normal do dia a dia, certo? Negócio de boa. Negócio que pra qualquer pessoa, se eu mandasse isso pra qualquer pessoa, qualquer um perguntar, por que tá mandando isso? E aí justamente o Jonathan me disse, tio, me manda algum áudio ou alguma conversa aleatória tu e com tua mina, né? Ou alguma conversa que faça sentido, mas se tiver aleatória, pode mandar. Aí esse foi o primeiro áudio que eu encontrei. Eu digo, toma aí. Mandei pra ele. Aí ele pegou e disse, perfeito. Já emendou lá na música. E aí qualquer pessoa que vai ouvir a faixa de abertura, de introdução, né, que vai achar aquilo muito louco, foi o que o Jonathan disse, né, agora há pouco. O que é aleatório, bicho. Como é que você explica uma coisa aleatória? Você não explica isso. Isso pode fazer sentido num contexto maior ou num contexto pessoal de cada um. Mas no princípio, o que é aleatório, entendeu? É o que parece caótico, é o que parece desordenado, sem sentido. E é assim que caminha a humanidade, meu amigo, entendeu? Se fosse pra mandar alguma conversa mais que fizesse sentido, ficaria bacana? Ficaria. Mas a maioria das conversas minhas com ela que fazem sentido são conversas de casal, por assim dizer. E aí nem todo mundo ia querer ouvir isso. E não necessariamente eu queria liberais pra todo mundo. Enfim, é isso aí. Os comentários sobre a faixa de abertura são serviços de utilidade pública, cara. Sério, são serviços de utilidade pública. E eu falo por mim mesmo. Porque eu ouvi a faixa de abertura e fiquei assim, cara, o que é isso aqui? Claramente dá pra perceber que alguém desabafando, reclamando de alguma treta relacionada a serviço, a trabalho, né? E isso a gente confirmou agora. Mas assim, cara, mesmo sendo algo aleatório, mas me parece que há uma relação. Quem fala é a namorada do Phil. E algumas canções depois, o Phil, na letra, na participação dele, faz uma menção exatamente a esse namoro, o fato de ser uma relação à distância, etc. O fato de ser um desabafo de uma treta, de uma confusão, tem muito a ver com um aspecto muito forte no álbum que eu vou perguntar daqui a pouco, que é a questão da volta por cima, da motivação. Então, aquela história da dor e aquela aquilo que é uma verdade, a gente precisa continuar, perseverar e tal. Então acho que tem algumas relações, sim, né? Mas a gente tá falando aqui de produção artística, de trabalho artística, e algumas coisas que eu até escrevi e coloquei lá no saudoso Outro Ponto, que a arte, a música, ela não tem uma utilidade pragmática, né? Ela é o que é, ela tem suficiência em si própria, ela é autoexistente e não precisa de maiores explicações. A função dela é só mesmo causar senso estético, é encantamento, é beleza, e não é vontade de lacrar, né? Não tem nada a ver com isso. Mas ela tem sentido em si só e não necessita obrigatoriamente de ter um sentido, uma função para a gramática. Ela é aquilo que ela é e é isso que acho, né? E foi o que vocês colocaram aí através do argumento da aleatoriedade daqui da faixa original, né? E a gente acabou de ver toda a história que ela possui, é muito da hora. Vamos lá, gente. Continuando aqui o papo. Cara, uma outra coisa que eu quero comentar. Gente, assim, eu nunca tinha visto um trabalho musical com tantas referências assim. Tem referência a Chaves, Homem-Aranha, Neymar, Desafiando Gigantes. Tem uma faixa que cita um trecho inteiro de uma das canções do Jorge Mateus, que é Logo Eu, que é o refrão da canção, né? Que foi citada de acordo com o que a letra original diz. E eu fiquei assim, cara, como é que é isso assim? Que sacada, né? É um álbum que mistura tantas coisas distintas. Fale aí como se... Jonathan, fala aí como se deu isso, essa colagem louca que vocês fizeram no álbum. Comenta sobre isso, que é uma coisa que me chama muita atenção. Eu sei que chama a atenção de todo mundo, né, que ouve o álbum com atenção. Fala um pouquinho dessa mistura de coisas tão distintas, mas que foram colocadas de maneira tão harmoniosa no álbum. Comenta isso pra gente. Pô, mano, é interessante você perceber isso aí. Cara, como eu tinha falado, né, sobre o Simple, né, que agora o filme corrigiu, eu não sei falar inglês, mano, dane-se. A gente queria trabalhar com a cultura pop, né, no geral. Tipo, quando eu tava produzindo o trampo, eu ficava pensando, pô, mano, mas tem muitas colagens, já tem muito Simple, não vou usar mais. Mas aí, mano, cada música pedia, sabe? Sabe quando a música pede? O beat pede. O beat tem aquele espaçozinho ali, minúsculo, pra tu encaixar alguma coisa ali. Não pode ficar aquele vazio, sabe? Aquele vazio não é favorável à música. A música tá pedindo algo ali. Tem beats, né? Tipo, no caso, os beats que não tiveram sample, não tiveram colagem nenhuma, que realmente precisou ficar neutro, ficar sem nada, mas a maioria não, a maioria pediu alguma coisa. E especificamente nessa faixa, mano, o vilão, o nome dessa música era pra se chamar Jorge Mateus. O nome dessa música era pra ser Jorge Mateus e eu tinha uma minha parte era bem maior e ela era cantada diferente, né? Ela era cantada com um pouquinho mais rápido e tinha mais letra também. Na parte aqui de primeira mão pra vocês, né? Na primeira parte que eu criei, ela continuava assim, né? Logo eu que nem pensava, não imaginava te merecer. Aí eu, Jorge Mateus no ouvido, fui seu perigo quando era pra ser segurança. Sei o que, mas eu não sei conforme. Não lembro mais. Mas enfim, era o nome da música pra ser Jorge Mateus, por tudo que eles representaram para mim na minha adolescência, e essa música fala de uma parte da adolescência. E assim, mano, é como eu falei, né, juntar todos os elementos da cultura pop e aquilo que a gente gosta, né, no caso, foi o que nos uniu, né. Eu não queria que o álbum saísse só Jonathan, só eu, a minha cara. Eu queria que o álbum tivesse o que o Rafael entende por arte, aquilo que o Rafael, a forma que o Rafael vê a arte, e a minha forma também. É tanto que tem elementos do, né, tem Kung Fu Panda, tem colagens do Homem-Aranha, que é o que nos uniu para gravar o trampo. E as referências, é até engraçado isso, porque em termos de letra não tem tanta referência, né, mas em termos de sample, em termos de necessariamente referência, no sentido de que me inspirou a gente a escrever, tem muita, mano. Principalmente o Rafael usou muita referência de CS, né, de jogos que ele joga, de sei lá, F1, F2, Fórmula 1. Achei muito legal esse trocadilho que ele fez, de referência do dia a dia. porque tem muito nessa faixa. A gente queria gravar um trampo que fosse pra leigos e pra intelectuais. A gente queria gravar o trampo pro carinha que tá no bar numa sexta-noite e também pro cara empresário que tá lá no escritório, tá ligado? Pra esses dois extremos. E cara, sinceramente, a gente tem recebido, na verdade eu tenho recebido um feedback muito positivo lá no meu trabalho, né? Onde eu trabalho, todo mundo abraçou, ouviu, né? Fala, mano, qual canal, quero ouvir. E os caras ouviram e falaram, mano, os caras estão me chamando de rei do autotune. Eu dei muito autotune. Mas enfim, o Rafael pode falar um pouco mais das referências aí do sample, né? É, isso daí que o Janta falou sobre as referências que eu e ele botamos quase em todas as faixas, né? Eu e ele, nós dois concordamos com isso. Tipo, toda música pedia mesmo que eu acho que se não tivesse isso ia ficar vazio. Tipo, neutro, só eu e ele cantando, né? Fazendo nossa parte, mas ia ficar bom, mas não tão bom quanto ficou com todos essas coisas botadas nessas músicas aí, né? Também tem umas que não tem nada e ficaram bem legais, tipo a música Calendário, que no começo tem um homem falando lá em espanhol, que aquilo lá não é nada que a gente botou, não é nada que a gente adicionou na música, aquilo lá é do beat mesmo. Aquela música foi eu que escolhi o beat. E eu tava pesquisando e vi isso aqui e fiquei, cara, vai ficar foda. E eu peguei, escolhi esse beat aí e ficou bem legal. Acho que teve até alguns que acharam que isso era que a gente adicionou, mas não, isso é do beat mesmo. Falar em Calendário, que é a faixa do que o Rafael comentou, nesse exato momento que a gente tá gravando, a gente tá upando o videoclipe, né? A gente gravou um clipe de Calendário. Em breve vai sair aí, mano. Quando já saiu, na verdade. Quando tá saindo esse podcast, já saiu o clipe de Calendário também. Massa, muito massa. Agora, Rafael, pega aqui o gancho. Queria que você continuasse comentando esse trabalho pra gente. Quando eu ouvi o álbum, outra coisa que eu percebi também, que eu quero compartilhar e pedir pra vocês comentarem pra gente, eu percebi que o álbum, de maneira geral, ele trata de três assuntos. Eu percebi muito a questão da motivação, de você perseverar, dar a volta por cima, etc. Vi também, por outro lado, muito falado, letras falando de relacionamentos amorosos, a questão de amor, enfim, de um relacionamento amoroso. E por fim, em alguns instantes, eu vi também algumas letras, alguns trechos fazendo menção à fé, a Deus, etc. Então eu percebi que me parece que o álbum, as letras, trataram desses. Passearam por esses três eixos: a fé, os relacionamentos amorosos e a questão da motivação. Isso é só uma viagem minha, uma percepção que eu tive, ou isso foi intencional, fez parte do conceito do álbum? Vocês têm uma afinidade com esses conteúdos? Como é que comentem esses três temas que vocês abordam no álbum: a motivação, os relacionamentos amorosos e a questão da fé, especificamente a fé cristã, que é a que nos une aqui, né? Comentem isso pra gente, essa abordagem desses três assuntos que vez ou outra aparecem muito, com muita constância no álbum. Fala pra gente aí, Rafael. Não é uma viagem sua, tá? Realmente existiu, e obrigado por você ter percebido isso no álbum. A questão de motivacional, assim, de motivação. Bem, tem acho que poucas músicas com isso, não sei. Não lembro muito. Mas realmente tem, sim, para você se motivar, para você. Tem até uma música que eu esqueci qual é, que tem uma família do cara falando: vai, vai, você consegue, meus braços estão doendo, ardendo. Isso aí é bastante bacana e tal, adianta adicionar isso daí. Foi, achei bem legal. O segundo tópico aí é de relacionamentos amorosos. Pode parecer estranho, mas eu já tive muitos, né? Peguei muitos fora, né? Esses meus 12 anos de vida. Mas é isso aí, a vida é a vida que segue, né? Eu realmente quis botar assim isso daí, né? Porque o Homem-Aranha, o Peter Parker, né, tem isso daí de crise amorosa, que ele não consegue ficar com ninguém. E o dia que lançarem um filme que o Peter Parker consegue ficar com alguém, eu vou. Cara, eu vou parar de gostar do Homem-Aranha. Porque esse é uma das coisas que faz ele ser o Homem-Aranha, né? A gata não sabe que ele é o Homem-Aranha, mas ele continua sendo um menino que não tem fama nenhuma, né? E o terceiro tópico de fé, fé cristã aí, que você falou aí, realmente aí eu botei aí. Tem uma música que eu esqueci qual é o nome, que eu sou muito esquecido até demais. É, que eu falo ajoelhado no quarto pedindo pra Deus me dar sério, é porque, cara, hoje em dia tem muitos crimes, né, muitas coisas aí que estão acontecendo, e eu queria botar isso na música, né, de fé cristã, pra sempre ter fé, e é isso daí, mano. Ah, é, primeiramente, vale lembrar como que foi feito todo esse projeto, né, mano. Ah, o Rafael estuda tarde, né, de manhã ele não faz, ajuda a mãe em casa, da tarde, e eu trabalho à tarde, né, de tarde pegando à noite, chego em casa já à noite, e esse trabalho foi feito quase todo assim. Eu chegava em casa: Rafael, vamos gravar uma música hoje, ele: vamos, escolher o beat, o pai, escrever. E a gente ficou oscilando assim, uma música eu escolhi o beat, né, porque mixtape é isso, mano. Quem não sabe o que é mixtape, é você pegar beats de vários produtores diferentes e gravar antes de um álbum, né, não tem um produtor exclusivo, não tem um cara que trabalha, que fica com a parte musical. E a gente pegou uns free da internet, né, os beats free da internet, pro YouTube não dar ban pra gente, mesmo sabendo que ele vai limitar a nossa arte, mas enfim, pelo menos ele não vai dar ban. E foi feito assim, mano. E o cara que escreve a primeira parte, né, ele, obviamente, ele já vai trazer o tema junto, né, e o cara que escreve a primeira parte tem um tema da música já feito, o outro cara só vai acrescentar, falando, colocando a visão dele, tá ligado? Expressando a visão dele. E na maioria das músicas, mano, na verdade eu acho que foi metade delas, foi eu comecei, metade, e a outra metade foi o Rafael, que começou. Então as músicas versam muito sobre esses três temas, realmente. A gente falou, como eu falei, é o que cerca o Homem-Aranha. Sabe, o Homem-Aranha tem crise familiar, a gente falou aí de crise familiar. Um exemplo de uma música dessa, 76%, né? Quando eu falo que mãe, eu falo da mãe, né? Seu maior pesadelo é acordar, pode ser acordar e não ver o seu filho no quarto, que ele tá casado e tá em outro canto, né? Só que tá tudo bem, né? Aí eu falo que o tempo passa devagar, que eu tenho conta pra pagar e um sermão pra pregar amanhã, enfim, responsabilidades. E essa fase, porque, por exemplo, nesse álbum tem duas pessoas em transição. Tem o Rafael em transição da infância para a adolescência, e tem eu da fase da adolescência para a fase adulta, tá ligado? Tenho 22 anos, tô indo para 23, mas ainda me considero um semi-adulto, ainda tô entrando na fase adulta, tá ligado? E o Rafael já tá entrando na fase de transição pra fase de adolescência, né? Essa fase que todos nós já passamos. Então é por isso que o álbum é tão verdadeiro, o álbum é tão emergente, o álbum grita pro... Cara, a mensagem é essa, aceita, sabe? Eu acho que foi por isso que a aceitação desse álbum tem sido tão massa, né? É tipo o meu EP solo que eu gravei, o JF, ele teve um feedback também das pessoas que conheço, mas não foi tão grande como tem sido o Homem-Aranha, que sempre em poucos de lançamento. A gente já tá planejando os clipes também pra esse projeto. Porque conversa com as pessoas, sabe? Fala com as pessoas. Cara, isso faz sentido, mano. E é esse nosso objetivo, né? O objetivo é que chegue nas pessoas. Sobre relacionamentos amorosos, tem muito, né? Tem muito. É Mary Jane, Matuto, é o próprio Sete, né? Que eu falo sete noites, sete horas, sete dias pensando. Enfim, é uma coisa assim, é tanto sete que eu nem lembro mais. Mary Jane, que eu tinha que colocar uma faixa com esse nome, Como Nossas Mães também eu acabo falando, apesar de Como Nossas Mães ter uma faixa de amor, mas eu acabo que falando disso. E Calendário, né? Que é a faixa, uma das minhas faixas favoritas, né? Que é meio que uma promessa pra mim, né? Esperando que o calendário vire pra te ter aqui, enfim. Essas coisas. Então faz parte de nós e faz parte do conceito do álbum. O conceito todo gritava por caramba, tudo que o Homem-Aranha expressa, a gente tem que expressar nesse disco. Ele tem que contar uma história também. E eu acho que a gente conseguiu, mano, contar essa história pra vocês. Conseguiram sim, Jonathan. O resultado ficou incrível. Eu quero continuar nesse ponto sobre esses três eixos que o álbum trabalha, mas eu quero enfatizar a última parte, que é a questão da fé. O mixtape Homem-Aranha não é um álbum gospel, não é um álbum de crente, muito menos é música confessional. Apesar de as pessoas que estarem por trás dele professarem a fé cristã. E nesse sentido, eu pergunto qual o lugar da fé nesse álbum. Como foi que vê as coisas em uma perspectiva transcendental, uma perspectiva cristã, ajudou a compor esse álbum? Enfim, como é que a fé ajudou a formar o que a gente ouve na mixtape? Comente sobre isso, sobre o lugar da fé cristã, a inspiração da fé cristã para compor as canções desse álbum. E aí, o Jonathan pode começar essa fala, mas eu queria que o Phil também comentasse sobre isso, porque as participações dele também têm muito esse lado. Então eu queria um comentário de vocês sobre esse lado também. A fé nesse álbum, como é que a fé cristã ela aparece e como é que ela serviu de base para criar as canções que fazem parte da mixtape. Mano, todas as vezes que alguém me pede pra falar de como a minha fé influencia na minha arte, eu sempre travo, porque assim, sinceramente, a minha fé ela tá em tudo aquilo que eu faço, sabe, tudo aquilo que eu faço. Eu não consigo desassociar o meu lado, sei lá, em mim não mora dois Jonathan. Um Jonathan cristão e um Jonathan não cristão. Em mim não mora um Jonathan gospel e um Jonathan secular. Em mim mora o Jonathan depravado, sabe? Depravado, que é cheio de pecado. E o mesmo Jonathan que Jesus amou na cruz, tá ligado? Comigo, em mim mora esses dois Jonathan. Que na verdade é um Jonathan só, né? Essas duas personalidades, digamos assim. Então, e eu não consigo separar, mano. Tudo que eu faço remete a Jesus, tá ligado? Tudo que eu faço remete a Jesus. Aí você fez uma pergunta interessante, mano. Onde que a minha fé entra nas músicas? Ela entra aquilo que eu sou, aquilo que eu represento. A mudança que Jesus fez em mim. Como eu falei, em mim mora o Jonathan depravado. Em mim mora o Jonathan orgulhoso, né? Mora o Jonathan que é ambicioso. E esse mesmo Jonathan, que é o Jonathan que Jesus pega e transforma, é o Jonathan que abandona de lado essa pecaminosidade para glorificar a Deus. Interessante, tem até uma parte na música, se não me engano é no 7, que o Phil até participa, que eu falo, na música 7 mesmo. Que eu falo na música 7, né, mano? Provando pros haters que isso é flow sincero. Dizendo pras amigas que sou um caso sério. Quero ficar rico, ser levado a sério. Mas isso é pecado, perdoa, não me leva a sério. Então a minha fé ela entra nesses pontos, mano. Quando eu vejo que eu tenho exagerado demais, que o Jonathan depravado tem se mostrado tanto, tem se extraído tanto, e aí vem Jesus com sua graça, e aí ele vem transformando aquilo que eu sou, né? E. E, mano, e isso, velho, é assim que eu explico. É assim que eu explico. Eu não tenho, tipo assim, quando eu sento pra escrever uma música, eu não falo, caramba, acho que eu vou colocar Deus aqui. Não tem, porque Deus já tá em mim. Não tem como tirar ele. Deus, vai descansar, depois você volta, que agora eu vou fazer uma música do mundo. Não tem, mano. Deus, ele tá em tudo que eu faço. E parece clichê falar isso, né? Parece clichê falar isso, mas eu não consigo separar. Inclusive, até na música Neymar, eu faço meio que uma crítica dessa, né? Que tá na parte que fala dois tipos de hype. O que enche o saco e o que dá pena, né? Que é, mano, esse negócio de você querer polarizar as coisas, não leva nada, né? Não leva nada. E é isso, eu acho que eu consegui explicar bem. O trampo é isso aí. Jonathan, antes de eu passar a palavra pro Phil, eu não posso deixar de comentar confirmando. As suas palavras. A gente sabe que um dos males que tem afligido o evangelicalismo no Brasil é esse dualismo nojento que separa as coisas entre sagrado e profano, gospel e secular, material e espiritual. E por mais que o cristianismo ele envolva assim aquilo que é transcendente, envolva conceitos como céu, inferno, pecado, santificação, salvação, eternidade, isso é a centralidade da fé cristã. Mas por outro lado, a gente precisa lembrar que Deus ele é um Deus criador, sustentador, que se relaciona com a sua criação. E é aquilo que Kuyper diz, né? Que o Abraham Kuyper falou: não há um centímetro sequer da existência humana ao qual o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, não diga: é meu. Tudo pertence a Ele. Todas as coisas foram criadas e são regidas por Ele. E com base nisso, tudo tem a ver sobre Ele, tudo tem a ver com queda e redenção, sabe? Toda a criação foi manchada pelo pecado e Cristo reconcilia com parte dessas coisas e nós em Cristo chamamos tudo à reconciliação. Aqui é o que Paulo diz em 2 Coríntios 5. Então a gente precisa romper com esse dualismo, com essa quebra dualística, entendendo que a nossa fé ela tem a ver simplesmente com tudo. Nossa fé tem a ver com política, tem a ver com gastronomia, tem a ver com economia, tem a ver com lazer, entretenimento, tem a ver com marketing, tem a ver com as roupas que eu visto, tem a ver com a maneira como eu lido com o dinheiro, tudo, cara, tudo. A gente tá ligado com a fé e a gente precisa ter essa mesma postura que tu tens de não separar as coisas. Ah, na escola eu sou assim, no trabalho eu sou assim, e lá na igreja que eu sou crente. Não, cara, o cristianismo ele envolve todas as coisas, tudo, e dessa forma a nossa vida também precisa lidar dessa maneira. A gente não pode fazer essas separações que apenas atrapalham e dividem as coisas. A gente reduz a nossa fé apenas ao templo, aquelas horas que a gente passa no templo, e a gente não cria uma relação com aquilo que está fora do templo e aquilo que está dentro do templo. A gente às vezes peca em não saber relacionar a nossa fé, aplicar a nossa fé nas diferentes áreas da vida. Então a nossa fé ela tem a ver com tudo. E para eu ser cristão, para eu fazer algo que glorifica a Deus, eu não preciso obrigatoriamente citar ou falar em evangeliquez, não. Eu só preciso fazer uma coisa boa, uma coisa louvável, uma coisa digna de crédito, pois essas coisas por si só estarão glorificando a Deus, honrando a Deus, pois Ele é a fonte de toda a bondade, toda a verdade, e tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for belo, tudo aquilo que for verdadeiro, só tem um autor, que é Deus. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente para romper com esses nossos dualismo, que esses dualismos nossos que não ajudam em nada, né? Agora, fio a palavra aí com você, cara. Como eu falei, as tuas participações no álbum, elas também invocam a fé. E a gente acabou de ver que tu compôs, né? As suas participações também. Fala aí pra gente como é que o fato de você ser cristão, a tua fé, te ajudou a nortear a criação desse trabalho e compor aquilo que a gente ouve na mixtape. Fala aí. Então, Nathanael, eu vou começar falando o seguinte. Tem um cantor que ele é bem conhecido aqui em Pernambuco, né, principalmente nas Assembleias de Deus, chamado Jair Santos, que tem uma música chamada Grande é Deus. Eu vou ler uma estrofe pra vocês entenderem a questão. Ele diz assim: ao compor, poderia escrever sobre mim, das virtudes que eu tenho, e assim massagear o meu ego, falar, escrever do que fiz e o que posso fazer, exaltando o meu próprio ser. Mas não dá, sou pequeno demais. Grande é Deus. No meu hino quero exaltar, de sua glória escrever e falar. Grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus. E grande é Deus, pois me amou e minha alma comprou. Em Jesus meus pecados pagou, e eu só posso cantar grande é Deus. Tipo, eu já parei muito pra pensar sobre isso, porque eu sou músico, bem medíocre, né? Mas eu sou. Eu tenho um monte de composição, mas eu dificilmente acho assim. Eu vou dizer assim, né? Porque esse trabalho, essa mixtape, não é um trabalho gospel, né? Não é, definitivamente. Mas, quer dizer, nem minhas composições são, por assim dizer. Mas elas têm um caráter muito mais voltado para cantar as escrituras, ou de uma outra, cantar a realidade aos olhos das escrituras, do que cantar a realidade pela realidade. E tipo, é meio automático, tá ligado? Simplesmente sai. Eu até hoje não consegui não falar de Jesus em uma composição minha. E eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho que nunca vou sair disso, e eu espero que assim permaneça. Porque, como você e como o Jonathan disseram aí, e o Senhor permeia a minha vida inteira, certo? Ele tá em tudo. Em tudo que eu faço, e inclusive em tudo que eu deixo de fazer também, porque nem tudo é lícito, e às vezes até o que é... Aliás, nem tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Nem tudo é conveniente, nem tudo é bom que seja feito. E em eu renunciar fazer alguma coisa, eu também tô fazendo a vontade dele, né? E, dependendo do contexto. Então, assim, eu sei lá, eu não consigo. E aí, tipo, mas você falou sobre várias coisas lá na música 7, falou sobre várias coisas na Imatuto e tal. Pá, é verdade, é verdade. E o que é que eu coloquei? Em 7, eu aproveitei a temática e falei um pouco de realidade, da realidade nossa de trabalhador aqui no Brasil, de levantar cedo, fazer o corre do dia a dia, tá ligado? 7 horas, meu irmão, 7 horas, partida, vamos pegar o ônibus, chegar no trabalho, tem muito que fazer, sabe? Falei dessa vida de redes sociais que a gente tem, dessa vida de querer, até pela própria citação do Jonathan, né? Porque ele falou sobre querer ser rico com a arte dele, mas não é pecado, etc, tal. Mas aí, por outro lado, eu quis fazer um contraponto, pode ser meio paradoxal, né? Eu quis fazer um contraponto concordando com ele, dizendo assim: mas se a minha carteira vazia fedeu, né? Se minha rede social não encheu, e aí eu não valho nada, eu sou um bosta, é isso? E isso fazendo uma leve referência a algo que eu já citei no começo desse mesmo verso. Porque eu digo, Jesus é meu salva-vidas, tá ligado? Se eu tô com alguma treta qualquer na minha vida, por causa de trabalho ou da falta dele, ou por causa de dinheiro ou da falta dele, ou por essa vida maluca de redes sociais ou qualquer coisa, Jesus é o salva-vidas, tá ligado? Eu tenho isso pra mim, então isso pra mim, né? Ele é o nosso salva-vidas desde que ele veio ao mundo, né? Desde antes da fundação do mundo, ele já viria pra ser o nosso salva-vidas. Mas enfim, ele tá em tudo na minha vida. E ele também tava na minha vida quando ele cruzou a minha vida com a vida da menina que eu conheci 5 anos atrás, num grupo de fãs do Palavra Antiga. Mas aí a gente se adicionou e conversou por poucos meses. Depois passou 4 anos e meio sem trocar uma palavra. E aí no começo de 2018 ela me achou num post aí no Instagram. E a gente começou a conversar e até hoje a gente tá conversando. Só que agora não mais como amigos, mas como namorados. E assim, por isso e por muitos outros detalhes que eu levaria dias pra contar, não é coincidência. É Jesus. Então, essa minha ideia de fazer o Matuto foi também por causa dele. Foi também por causa dele. É a minha história com ela. E a minha história com ela foi escrita por ele. Não tinha como ser outro autor. Eu não saberia escrever a minha história com minha namorada. Certo? Tanto quanto eu não saberia lidar sozinho com minhas questões de trabalho, de redes sociais ou de mediocridade na música ou etc. Eu preciso dele. Sem ele, velho, eu não faço nada. Eu sozinho sou pequeno demais, entendeu? Então é por aí. É assim que a gente vai fazendo. Assim que a gente vai fazendo corre. E aí é a questão de ter a cabeça aberta e de não ficar bitolado no mesmo tema, nas mesmas ideias. E aí quando você começa a puxar diferentes referências, quando você consegue dialogar com diferentes temas, com diferentes artes, fazendo, como por exemplo, fazendo referências, como esse trabalho tá cheio de referências, que é a coisa que a gente tá falando o tempo inteiro, né? E Homem-Aranha e tudo mais. Quando você começa a fazer esse diálogo, Jesus deixa de ser aquele Jesus quadradão de olhos verdes e cabelo loiro e magricelo do filme de Hollywood e passa a ser um negócio muito mais real, que é o que ele é. Um cara comum. Jesus ele era excepcional porque ele era Deus, mas ele era um cara comum. Ele tava no meio do povo, ele tava no meio da galera, né? Então, isso pra mim tem uma transcendência muito maior dentro desse trabalho, mesmo sendo poucas citações diretas, né? Se você for comparar com uma música gospel, por exemplo. Mas nem sempre a música gospel ela fala tanto de Jesus quanto deveria, ou fala tão certo quanto deveria, né? Enfim, assuntos para outros podcasts. Sabe o que é mais engraçado, mano? Ninguém sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Muitas vezes ninguém vai saber que a gente é cristão, tá ligado? E muitas vezes você vai ter que salvar a vida das pessoas, e as pessoas não vão saber quem você é, mas vão saber por quem que você faz isso. Então é mais ou menos isso. As pessoas não precisam saber quadradamente que a gente é cristão através de um glória a Deus na música ou um milagre na música, mas as pessoas vão saber que tudo aquilo que tem sido feito tem vindo de Jesus. Então é isso que a gente tenta passar em tudo que a gente faz. É até uma coisa que eu costumo falar, eu não sei nem onde é que foi que eu li ou que eu ouvi isso, mas é o seguinte, né, que muita gente nunca vai ler uma Bíblia, nunca vai abrir uma Bíblia de verdade para ler, um livro ou um site ou um aplicativo que seja. A única Bíblia que eles vão ler vai ser a nossa vida. É pelas coisas que a gente faz e que a gente diz que eles vão conhecer o Senhor, mesmo que eles não prossigam depois por qualquer momento, mas enfim, isso aí já é com eles, né? Mas pra muita gente a única Bíblia que eles vão ler vai ser a nossa vida, tá ligado? Então depende da gente mesmo. É uma questão da gente ser o salva-vidas, né? Como Jesus é o salva-vidas, como o Homem-Aranha é o salva-vidas, aí o super-herói que aparece na hora certa. Depende da gente estar alinhado com Deus também. Ele vai botar a gente como um super-herói de vez em quando. Paulo, em 2 Coríntios 6, ele apresenta alguns paradoxos da luta cristã, da vida cristã. Ele disse que a gente vai ser visto como mentiroso, mesmo falando a verdade. que nós seremos pobres, mas nós iremos enriquecer a muitos, que nós não teremos nada, mas possuiremos tudo, possuímos tudo. E um desses paradoxos que ele diz é que nós seremos anônimos, desconhecidos, mas conhecidos. Isso tem a ver com aquilo que vocês estão falando aí. Às vezes as pessoas, a gente não vai ter prestígio, não vai ter honra, não vai ter reconhecimento nenhum. Às vezes elas nem vão saber quem a gente é direito. E às vezes nem saber que nós somos cristãos. Mas nossas ações e o nosso proceder, a nossa vida, a nossa maneira de ver as coisas vai pelo menos chamar a atenção dessas pessoas. E vai chamar a atenção porque a gente não vai estar falando de nós mesmos ou vivendo de nós mesmos, mas tendo um viver que aponte para Cristo. Aquela música da Paula Fernandes, meu Deus do céu. Aquela música do Lorena Chaves e Marcos Almeida, né? A carta que a gente carrega não fala nada de mim, não fala nada de nós. Fala dele, né? E todo o nosso viver apontando para ele, falando dele, de modo que a gente se torne totalmente desconhecido, anônimo, mas ele seja visto em nós e o próprio Deus saiba quem de fato nós somos, que são os seus filhos. E com isso a gente vai revelando a Cristo, o Cristo Deus, que é o Senhor de todas as coisas, o Deus que enviou Cristo para reconciliar todas as coisas, e nós em Cristo também chamamos os seres humanos pecadores, inclusive nós mesmos, para que nos reconciliemos com Deus todos os dias. E é isso. E no fim das contas, a salvação, a redenção vai vir de onde a maioria menos espera. Hoje em dia, em tempos onde o cristianismo, infelizmente, tem sido visto com descrédito e escárnio por muitos, mas no fim das contas é de Cristo que irá vir a salvação, a redenção ou o juízo para alguns. E aí todos verão que os filhos de Deus, os cristãos, estavam sempre certos. Não por eles serem donos da verdade, autônomos, mas porque eles falavam de alguém que não é eles mesmos, mas que é o Senhor de todas as coisas, que é a verdade, o caminho e a vida. E a obra da reconciliação chegará ao seu ápice. Então é nesse caminho que nós vivemos, né? Bom, gente, a conversa foi muito top, deu pra gente abordar diferentes facetas do álbum. E pra gente encerrar, queria que vocês três aí fizessem as considerações finais de vocês, a experiência de fazer esse álbum, criar essa mixtape, falar um pouquinho dela aqui. Para mim foi maravilhoso conhecer o processo criativo de vocês três, o que esteve por trás desse trabalho incrível. E aproveito e falei pra gente onde a gente conhece onde a gente conhece, descobre, onde é que tá na internet, o que é que a Arca vai trazer de novidade aí pra gente, agora no fim de 2018, no começo de 2019, enfim. Faço as considerações finais de vocês quando encerrar esse bate-papo, galera, que foi muito da hora, foi muito massa participar. Vamos lá, a palavra mais uma vez está com vocês. Bem, mano, obrigado aí, né, por terem chamado aí, obrigado aí, Jonathan, Phil aí. Foi muito da hora esse podcast, né, deu para tirar uma conversa da hora aí, boa mesmo, gostei bastante. Espero que me chamem para fazer outro podcast, né, mano. E é isso daí, mano. Obrigado aí. Falou e tamo junto. Ah, mano, eu que agradeço. Né? Obrigado aí por terem abraçado a ideia. O Phil por ter participado da mixtape com a gente. O Phil talvez seja a primeira novidade da Arca pro ano que vem, né? A gente vai fazer um projeto aí que o Phil vai participar. De não 100% dele, mas 80% dele o Phil vai participar. Mano, você pode encontrar a Arca, você digita lá a Arca no YouTube, mano. Mas também a gente tem uma fanpage no Facebook, né? Digita a Arca. Mas o símbolo é um fundo azul e uma letra A bem grande, né? É o nosso símbolo que tá lá. A gente vai deixar o link aqui na podcast. E você pode ver todas as nossas músicas lá, clipes, enfim, novidades. Vai ser muita novidade. E ainda para esse mês, mano, de dezembro, a gente tem um clipe para soltar, como eu falei, né? Na medida que a gente tá gravando esse podcast, a gente soltou um clipe de calendário. A gente vai gravar, eu acho, mais 3 clipes ainda dessa mixtape. E para ano que vem a gente tem novidades de lançar uma nova mixtape e também os projetos solos, né, mixtape solo de cada artista. No caso, o Rafael vai gravar um EP solo dele. O Giovanni talvez grave alguma coisa. Mas a gente vai. O nosso projeto para 2019 é voltar com. É fazer muito clipe, mano. Em estilo de cypher, né? Em estilo de single, soltando música. Música solta, sem precisar necessariamente ser um álbum. Então a gente vai. O Giovanni vai voltar a gravar com a gente, o Rafael. A gente vai gravar coisas aí bem bacanas e soltando aí esporadicamente. E podem aguardar, mano, que vai ter mais projeto aí, mano, da Arca saindo ano que vem. A nossa ideia é lançar um álbum por ano, um mixtape por ano. E a Arca vai continuar existindo. E, pô, mano, o Giovanni tá aqui com a gente também, que ele tá... ele vai deixar umas considerações finais aí também. Ele não participou do álbum nem do podcast, mas ele participa da área administrativa, né, do coletivo. Pois é, galera, tamo dando um abraço aí geral aí pra vocês aí. Curte nosso projeto aí, que vai tudo certo, não ficar rico, em nome de Jesus. Pode crer, mano, pode crer. É isso aí, mano. Muito dinheiro na nossa conta e... humildade sempre, né? Prevalecendo humildade sempre. E ano que vem tamo aí, mano, com mais projetos, podem aguardar, se inscreva lá no nosso canal da Arca, que vai sair muita novidade aí nesse ano. Pode aguardar. E ano que vem, mano, pode aguardar, o Fio vai participar de mais projetos nossos. Vai ser pesado, véio. É muito trampo, muito trabalho. Tamo junto. Puxa, eu só tenho a agradecer ter feito parte dessa mixtape, desse projeto. Apesar de toda a correria pra mim, que foi porque o Jonathan me passou o contato e eu demorei muito pra conseguir retornar ele finalmente com nós. Com as composições, mas foi muito bom ver, e principalmente ver o resultado final, né? Ver a própria evolução do Jonathan em todos os trabalhos que ele tem feito, desde o primeiro, desde os anteriores, quando ele tinha banda, e depois passou a trabalhar como solo, a evolução dele como artista, sabe? E a própria participação do Rafael nesse e em outros trabalhos dele e tal. Tá sendo muito bom. Eu vou até estender um pouco mais, assim, não só o trabalho, né, etc. Tá sendo muito bom dividir esses tempos com vocês, né? Muito bom fazer parte disso tudo, dessa história como um todo. E estamos aí pro que deve é o que precisar de novas participações ou novos projetos, novas ideias. Tamo junto. Também novos podcasts para editar, na verdade já temos, né? Temos uns aí que já estarão, já estão no forno e em breve sairão, para nossa alegria. Mas aí os ouvintes do nosso querido podcast aqui, até logo de quinta, que aguardem, porque é novidade, não quero dar spoiler, não quero estragar não, é isso aí. Quero aproveitar e mandar um abraço aí pro Rafael, né, para você, ouvinte, que chegou agora aqui no Teólogo de Quinta, a partir desse episódio, ou pelo menos a partir dessa segunda temporada, né, que não assistiu, que não escutou nada na primeira temporada. Se você tá achando que... achou esquisito aí quando o Jonathan disse que o Rafael tinha 12 anos, meu amigo, esse garoto tem 12 anos e tem a voz mais grossa do que o irmão que tem 22. Imagine quando esse garoto tiver com 22. Ele vai estar cantando barítono em ópera. Fácil. O barítono não baixo. Com a voz dessa, rapaz. Ou então vai virar locutor de rádio, apresentador de televisão. E bicho é um vozeirão da bexiga. É a nova geração, filho. A nova geração tem virado homem mais cedo, né, mano? Muito bom. É o famoso engolir besouro, né? Não sei se vocês tinham algum tio, alguém que falava assim, quando o moleque tava crescendo, aí sempre tinha alguém falando, ah, é, isso aí tá engolindo besouro, toca a voz grossa, virando homem, não sei o quê, e as namoradinhas e tal, essa besteira aí que a gente ouve. Ai, ai, galera, muito bom conversar e conversar sobre coisas boas, com boas companhias. É, agradeço ao Jonathan mais uma vez pela lembrança, pela oportunidade de apresentar, né, um podcast, apresentar, entrevistar e conversar com você sobre esse projeto maravilhoso. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela lembrança, e tamo juntos. Ouçam o mixtape, a mixtape Homem-Aranha, confeccionados pelo Jonathan e seu irmão Rafael, com a ilustre participação do Phil. Mais uma vez ficou muito bom, o trabalho ficou incrível. Obrigado pelo convite e tamo aí, gente. Valeu, vida longa ao Teólogo de Quinta, vida longa à boa música, vida longa à Arca, e que coisas muito boas venham. Valeu, brigadão galera, brigadão convidados, e até a próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau.